calls to mind a silver screen, and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Oh.

morar na Zona Norte, perto do aeroporto e dos serviços essenciais da cidade? Vem pro Norte Mix. Agora, se você quer morar na Zona Leste, próximo de universidades, supermercados e farmácias, vem para o Reserva Tropical, com a maior área de lazer da cidade. O certo é que o imóvel pronto para morar você encontra na Construtora Tropical. Aproveite e garanta ITBI grátis. Acesse nosso número 869-8894-4802. Construtora Tropical. Há 39 anos planejando o seu futuro. Os melhores seminovos com qualidade garantida estão na New Select. Aproveite preços imperdíveis abaixo da tabela Fipe, com parcelamento do IPVA. Consulte as condições no site newlandselect.com.br. Visite-nos em Teresina, na Avenida Raul Lopes, 2021 Fátima, e na Avenida Barão de Gurgueia, 2696. Seminovos é na New Select, uma loja do Grupo New. Desacelere, seu bem maior é a vida. Locais FM, o melhor da música. 89,5, o som do paraíso. Cais FM 89,5. Cais FM, o som do paraíso. in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boys. And God, I know I'm one. I'll be the one to care. não é crocante, mas se o deliciante é ideal. Se o suco tá gostoso, o saboroso é ideal. Ei, é tão gostoso todo dia a gente ter tantas delícias pra gente comer. Se é gostoso é ideal, delícia sem igual, o sabor ideal para você. Padaria ideal, tradicionalmente saborosa, ideal para você. Se é gostoso é ideal, delícia sem igual, o sabor ideal para você. Na Zona Leste, na esquina da Avenida Joca Pires com Manuel Castelo Branco, está sendo construído o edifício Ferrara. São apartamentos de três tamanhos, de 71, 87 e 112 metros quadrados, com duas ou três suítes. Projetado para atender aos mais padrões de qualidade e sofisticação, ideal para sua família ou investimento. O edifício Ferrara é mais um empreendimento com a qualidade da NPJ Construções. Venda nas principais imobiliárias. Cocais FM, o som do paraíso. As melhores músicas para os melhores ouvintes. Cocais FM. After all this time, I won't mind. Ain't gonna give up as long as I changing tide. When will the weather ever let us go? I guess we'll have to wait until the trade winds blow. We'll be free. There's nothing in between what we are, what we see, what we are. We are just on a lifeboat sailing home with our drunken hearts and our tired bones. But I just take one last look around. Yeah, and every place feels like a familiar town. FM 89,5. Cocais FM, o som do paraíso. I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. What I want, show you the loneliness and what it does. You walked into my life to stop my tears. Everything's easy now, I have you here. Tell me that you love me. In a world without you, without you, I would always hunger. All I need is your love to make me stronger. Cocais FM 89,5. Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever FM, o som do paraíso.